Aí, lá de cima onde? Do, da Builder ou de cima de cima? Da aqui, não, né? Do segundo andar da Builder. Aqui é levantamento, isso nunca acontece. Monte de gravidade. Monte de gravidade. Começa a bola da voz, acabou de começar. Não quero anotar. Aí vai não. Over here. Você quer começar já? Não, não, aumentar. Não engasguem com esse negócio porque é muito ruim. Faz um TDAH só aí. Muito ruim. Obrigado por fazer as luzes. Mas o bar na calça é dá mais um minutinho. Ah, mais ali. Ah, agora acabou. Quer colocar isso? Acabou de vez? Acabou de vez, só tinha três toques. Ah, 15 minutos. Nós estamos atrasados 15 minutos. Mas o bom é que. Ai, que gato! Nossa. Até me molhei por você. Essa era a minha apresentação. Fazer o preço molhado. Vocês vão falar? Não. Hoje tem uma coisa pra saber. Eu tô precisando de qualquer coisa. Ah, meio cinza? Eu tô falando pra eles agora mesmo que eu vi isso ontem. Mano, eu estacionei esse. Você ficou desse jeito. Aí começou por. Tem duas aqui, né? Ah, se filmou. Cadê o áudio? Beleza. Áudio. Esse vai ser o TDAH dele. Pode ser. Vai lá? Vai aqui, espaço pra frente, pra trás. Tá ligado? Esse barulho da hora foi a bis passando. Pode soltar para nós? Eu vou dar uma introdução rapidinha, só agradecer. Espera, manda para o. Tá, aí você já conhece. Bom, todo mundo que está aqui já veio, né? Você não, primeira vez? Ah, bem-vindo. Esse é o TDAH, nosso evento quinzenal de Lightning Talks. São 5 minutos para cada. Para quem quiser falar sobre o que quiser. Basicamente isso. Então. Esperar a Isa ou vai fazer o quê? Não sei. Vou pegar a caneta. Eu vou pegar a caneta. Então assim? Pode. Dá um pause. Não. Quer apagar a luz? Acho que não precisa. O microfone tá aí? O microfone tá ali. Beleza. Tá é, eu falo que tem que ficar espaçado. É, quem tá tentando uma estratégia nova. Vou começar sem a Isa porque... Ah, tá ali. Oi. Então vamos lá. Caralho. Começar. Bom, eu escolhi pegar para vocês hoje aqui, eu vou falar sobre um framework de front-end que chama Shu. Shu de chuchu, de trem, né? Barulhinho do trem. Antes de falar dele, falar um pouco do como que está a situação do front-end hoje, né? As tendências, hoje a gente está vendo muito aí single page application, feito na base de componentes, tá, são componentizados, essa parte da UI delas, e normalmente elas andam seguindo um paradigma tipo Flux ou qualquer coisa assim, que é unidirecional, né? Então, sei lá, o cara não mexe na view direta, ele tem que mexer no state da aplicação que reflete numa view. A gente está nessa situação em boa parte por causa do React, que foi um projeto aí que hoje ele é bancado pelo Facebook, é open source, que ele é muito popular, já tem mais de um ano e tal, ele tem partes boas, né? Então você monta sua interface de forma declarativa usando o JSX, isso permite que você tenha pedaços pequenos e testáveis, ajudou a trazer algumas coisas de programação funcional para o mainstream, hoje é um grande hype do mercado aí. Deu nascimento a algumas bibliotecas aí que surgiram no meio desse ecossistema, que nem o Redux, que é muito boa, muito utilizada também. Mas ele tem algumas partes que são... tem umas desvantagens, umas partes ruins, assim, que seria mais o overhead, ele tem algum overhead, muito boilerplate, o próprio JSX, que ele é uma extensão da linguagem JavaScript, não estandarizada e tal, muita gente não gosta. E tem muita gente que começa a mexer com React e acha que precisa de Webpack para alguma coisa, e Webpack é uma droga, eu não gosto. Vamos lá, 2 minutos e meio. Então, obrigado React, né? Muito útil, avançou bastante o jeito como a gente faz aplicação front-end hoje em dia. Menos espaguete, mais coisas testáveis e tal. Mas nem sempre ele é uma boa solução para, às vezes, quer fazer um protótipo rápido, alguma coisa mais simples. Então, às vezes, é bom a gente dar um passo para trás também. E é mais ou menos essa lacuna que o framework Shoe tenta preencher. Ele é plain JavaScript, né? Os componentes dele você faz com string literals, com tag de template literals, na verdade. E ele usa o próprio DOM como o denominador comum, isso significa que é fácil você trocar de framework amanhã ou depois, se a sua aplicação crescer, alguma coisa do tipo. É uma API simples, 6 métodos. Ele te força a separar códigos que têm side effects das funções que são puras e tal. E precisa de muito pouco para rodar ele, só um browserify. Você já está testando no localhost. Então aqui em 1 minuto 34 vou tentar mostrar um jeitão geral de como seria uma página com a lista das próximas palestras do TDAH. Então, o modelo aí, a gente precisaria de pelo menos a data, 9 de setembro, e os temas, né? Então, essa aqui seria uma representação do estado da aplicação, né? Dia 9 de setembro, duas talks aqui, uma do Fred e uma do Luiz. Para renderizar isso numa página HTML, a gente usaria os componentes, esse é o jeitão de componente no Shoe, né? Template, tags... strings, né? Bem simples também. E aí você compõe esses componentes numa view, assim. E quando você precisa mudar o estado da aplicação do estado A para o estado B, você usa funções puras que recebem um estado, uns parâmetros a mais e te retornam um novo estado. Reducers, quem já usou o Redux é bem parecido, a mesma ideia, na verdade. E aí você junta tudo isso, você tem seu modelo, né? Com state reducers, effect subscriptions, que não vai dar tempo de eu falar aqui. E aqui seria a aplicação, né? A rota principal ali vai dar o nosso view principal, append no document body e é isso aí. Acabou meu tempo. Obrigado. Passa os outros slides que tem, que você colocou dois processos. Ah, isso. É o Effects e Subscriptions. Ah, justo. Não ia dar tempo de falar. É muito bom. Pô, agora eu vou ser obrigado a fazer um TDAH na próxima. Eu vou ser obrigado a fazer um TDAH também. Porque... ah, tá. Vocês andaram. Vamos online. Ah, era por isso que eu vim no TDAH de hoje. Eu tinha esquecido do que eu tinha. Ô Luiz, dá aquele help lá de operar. Cadê o quê? Isso, eu sento no lugar do Luiz. Só apertar vermelhinho. Pera, vermelhinho. Ah, é aqui na rede do Alpes ali. Isso, perfeito. Tá, tá. Bom, galera, falar sobre fotografia é um tema que eu gosto muito. Tá, né? E. Ah, não. Obrigado. Nice. Bom, galera, falar sobre fotografia, que eu gosto muito. Aí eu trouxe algumas dicas legais aqui pra falar. Assim, eu ia falar sobre o básico, mas resolvi dar umas dicas mesmo. Abertura é o diafragma da lente, então tipo, a lente tem um bagulhinho assim que ela fecha e abre pra entrar mais luz ou menos. O que isso reflete? Aqui tem um bonequinho meu. Então, aqui eu tirei uma foto com 5.6 abertura, quanto mais próximo de zero, mais entra luz e... Então, o que eu vou falar agora? ISO 400, 1,5 segundo, 102 milímetros na minha lente. Essa aqui é uma foto que está bonitinha desse jeito, fundo desfocado. O que eu fiz na próxima? Eu só fechei o diafragma. Repararam? Isso aqui não tem Photoshop, não tem nada. Eu só fechei o diafragma e foi para 20. Então, o que ele faz? Ele entra menos luz, eu tive que compensar isso com 6 segundos. Então, cara, 1.2 era o tempo que estava escondendo a foto. Foi para 6 segundos para compensar a luz. Fechei na F20 para dar esse esse efeito de mais profundidade de campo, a gente chama isso. Então aqui está com mais nitidez no fundo. Então se quiser tirar uma foto, às vezes tem muito componente assim, de paisagem, sabe? Às vezes é legal fechar um pouquinho isso aqui. Próximo tempo de exposição que eu falei agora, que é o tempo que fica aberto o shutter, né? Então o shutter é um negócio que faz assim, ele bate. Então em um ponto, 1 sobre 25 segundos, ele dá um freeze na imagem. Abaixo disso, tipo coisas mais lerdas, ele começa a dar um blur. Blur, por exemplo, nesse efeito aqui. Eu deixei a lente mais aberta, na hora que eu tirei a foto, eu deixei em um quarto de segundo e mexi a lente. Então a foto ficou tirando nesse 1/4 de segundo e enquanto eu mexi a lente, fez esse efeito. E ficou borrando. O próximo, essa foto que eu tirei lá em Munique, é um pessoal que estava fazendo surf. Então o que eu fiz? Fechei bastante isso aqui, ó, F22. Então estava muito sol, tive que fechar bastante para entrar menos luz. ISO 100, que é o ISO mais baixo que tem na câmera. E 1.2 segundos para dar esse efeito. Então em meio segundo essa foto ficou tirando. Então ficou aqui tudo embaçado e o surfista aqui mexendo, né? O resto ficou meio que congelado porque eu deixei a câmera bem estática. Isso é a sensibilidade do sensor. Então o que que é? Não tem como apagar essa luz. O ISO que não é a ISA. Então o ISO é o seguinte: quanto mais próximo de 100, menos ele é sensível à luz. E ele fica com uma definição muito mais bonita. Então vocês podem ver aqui que tá tudo cagado aqui de ruído. Se eu for para a próxima foto, eu uso 100. É a mesma coisa, a mesma posição, tudo. Só que tive que compensar. Então, eu só mexi no ISO. Aqui é 1.15 segundos, que o ISO estava alto, beleza? Então o ISO foi mais para baixo, o sensor ficou menos sensível. Foi para 2 segundos para compensar a luz. Então vocês podem ver que está bem mais nítido. Por que que usa ISO? Dois casos. Um, você tem pouca luz, não tem o que fazer, você tem que subir o ISO. Segundo, você pode ter mais definição de luz. Então ele fica mais sensível a essas luzes bem fraquinhas. Se for para um ISO 100, pode ver que isso aqui perde pouca definição. Porque ele não fica tão sensível a essas poucas luzes. Balanço de branco. Hashtag no filter, porque se você mudar o balanço de branco, ele muda toda a cor da foto, variando entre amarelo e azul. Isso aqui é dado em Kelvin, então os Kelvins mais altos, ele entende que a luz está azulada. Aí ele vai lá e joga uma amarela em cima. Eu tinha uma luz branca, então ele fez isso. 3.700 Kelvin é uma temperatura de cor da lâmpada incandescente. Então ele acha que a luz está amarelada, assim, ele joga um azul. E esse aqui é a temperatura de cor que eu imaginei que minha lâmpada seria, 4.600 Kelvin. Beleza, tá? Show. E o último, HDR, High Dynamic Range. O que que é isso? Você tira 3 fotos de uma paisagem com baixa exposição, exposição ideal, alta exposição. Aí você vai no programa, no Photoshop e junta tudo. O que que ele faz? Pega todos os componentes da imagem e vai montando para você. Então você pode regular isso, tipo, eu quero mais luz, menos luz, mais sombra, mais contraste. Então você pode ver que aqui é meio morto, só que uma foto tirada normal. E as três juntas deu um efeito bem bacana. É isso aí. Valeu. Oh, bem da hora isso aí. Massa. Qual que é o nome? O HDR tirou 3 fotos, né? Você falou que era o quê, aquelas 3 fotos? É uma baixa, uma... Exposição, né? Isso. O que é a exposição? É o tempo que ela fica lá? Não, exposição seria um termo genérico para falar que a foto tá com a exposição, a luz certa. Ah. Mas é a abertura? Não, é são os 4 componentes juntos. Ah, todos juntos. É, você sempre trabalha com os 4. E agora é do Taboca, né, Zomit? Isso. Boca mais uma vez participando remotamente, mandou um vídeo do YouTube. Ele gravou. Você dá o play. Tá louco, você gravou o download. Ah, não precisa gravar, porque é vídeo. Óbvio. Dá pra você fazer um HDR com diferenças de ISO? Existe isso? Olha o spoiler, olha o spoiler. Foi mal spoiler, galera. Joga o volume lá no dial. Eu vou explicar se você é isso. comecei com essa foto desse painel lindo de ferramentas, porque nós nos apaixonamos pelas ferramentas, pelas plataformas, né? São elas que nos impulsionam, elas que nos permitem entregar coisas para o mundo, né? Nós estamos sempre modificando as coisas e usando as ferramentas para ter mais produtividade. Uma coisa que nós temos que observar é que nós temos essa tendência a ver ferramentas como objetos que aumentam a produtividade, mas nós não necessariamente prestamos atenção no fato que elas criam também um ambiente, elas definem uma comunicação do dia a dia dentro da nossa empresa, elas vão influenciar a forma que nossos times vão comunicar, certamente. Então, isso é uma primeira coisa para observar sobre ferramentas, elas podem ser lindas, mas sempre observe o impacto diante da comunicação que elas criam. Outra coisa são as caixas. Bom, as caixas, elas aparecem de diversas formas nas empresas. Por exemplo, onde você quer pegar os resultados das pessoas, você começa a utilizar caixas para aumentar a produtividade, certo? Você armazena seus recursos, você transfere seus recursos de um lugar, você começa a trabalhar com essas métricas lindas. E aí mora também uma outra questão interessante, que é nós enfeitamos as caixas, as ferramentas que nós utilizamos, que monitoram as métricas, a produtividade, ou como nós transferimos o nosso conhecimento, elas se tornam lindinhas, e vale observar que nós temos que identificar quando que essas caixas estão realmente nos libertando em relação ao processo criativo e construtivo das empresas, ou se elas estão criando prisões, e nós passamos a ficar acostumados com a beleza dessas tantas caixas que existem hoje no mundo. E por final, eu vou terminar aqui com esse jogo do ping-pong, porque com as ferramentas que nós temos nas empresas e com todas essas caixas, essa foto ilustra tudo, basicamente. E nós começamos muito bem, com alta produtividade, a jogar esse jogo lindo, que é fácil ficar jogando ele eternamente, e tudo isso num ambiente muito lindo. Então vale identificar e observar aquilo que eu falei no início, que é como que tanto as ferramentas como as caixas, elas estão estabelecendo, definindo a cultura de comunicação dentro da sua empresa. E a avaliação, se a cultura, se a comunicação que existe no seu ambiente de trabalho, ela está libertando vocês de fato, ou se tornou uma comunicação que vocês se veem confinados à realidade que a empresa criou. É isso aí, galera. Só um ponto de vista aí para sexta-feira. Valeu. Aplaudindo o vídeo do YouTube, é atração. É atração. É, consideração a ele, assim, tipo, se ele aplaudir. Eu gravo o áudio da gente aplaudindo ele. Só tá gravando. Sai de fundo, na verdade, nos atuais. Se alguém quer aproveitar, temos algum tempo ainda. Qualquer coisa. Vai, quer falar do futebol? Você quer qualquer coisa, não pede, vai pede. Rodrigo, quer mostrar aquele áudio que você tá? Não. Mostra! Não. Mostra! Fred, fala que áudio que você conhece. Não. Que áudio não do celular? Não. Mostra aí. Ó, era uma boa. É aquele Nissan que eu tava falando, ele filmou. Não, mas ele tá 20 por hora, tá brincando, tem graça. Tá tipo. Bom, então, valeu galera. Valeu. Até dia 9 de setembro. Obrigado pela presença. Vai preparar alguma coisa? Se você for violão, eu vou compor uma música na hora. Alô, garoto.